O projeto de gestão de terras foi desenvolvido em 10 municípios nas províncias de Benguela, Bié e Douambo e está ligado à União Africana com o objetivo de ponderar os governos locais para reforçar as medidas de gestão de terras e fortalecer as comunidades, segundo fez saber a Eclésia Moisés Festo, coordenador do projeto pela Organização Não-Governamental Development Workshop. Para o efeito, é necessário que a gente trabalhe em 4 componentes fundamentais. A primeira componente que é o fortalecimento técnico, depois vem a componente do fortalecimento legal administrativo, a terceira componente que é o fortalecimento comunitário e a quarta, como última, não menos importante, que é a difusão de informação. No campo do fortalecimento técnico, nós temos estado a trabalhar com o Instituto de Formação da Administração Local do Estado, no sentido de capacitarmos os técnicos das administrações municipais no manuseio de um cadastro de ocupação do solo. A implementação do cadastro de ocupação do solo vem a dar maior dinamismo em termos de gestão do solo a nível das administrações municipais, no sentido de poderem acelerar a emissão de título, por um lado, e por outro lado também dinamizar aquilo que é a arrecadação de receitas locais. No campo do fortalecimento legal administrativo, temos estado a refletir sobre os processos inerentes à titulação em sua consonância com o pacote legal de terra vigente em Angola. Neste campo, nós temos apelando à uniformização de todo o processo a nível das províncias e isto para se repercutir no futuro a nível nacional. Pedro Mhunga, residente na aldeia de Manico, comuna do Chiumbo, município de Caxiungo, falou do projeto da DW. A DW realizou o programa de fazer o levantamento do documento para qualquer nato indígena dessa terra deve se acumular nesse procedimento para amanhã não encontrar a dificuldade, não encontrar o impacto pela sua lavra, pelo seu terreno, ter uma pregação de segurança. E Santana Tomás considera que a obtenção de títulos de terras garante segurança às comunidades. Este projeto de legalizar as terras é muito importante porque muitas das vezes encontramos alguns empresários que muitas das vezes dão cabos às aldeias, quando chegam nas aldeias, registram os terrenos das populações. Como que as populações não têm a capacidade de adquirir alguns valores para registrar as suas lavras? Muitas das vezes, os empresários, quando chegam nas aldeias, recuperam os terrenos do povo e a população fica a lamentar, carregam essas queixas para as administrações e os administradores estão a dar alguns conselhos aos sobas e às populações que estão nas aldeias. Esse projeto deve ser mesmo abrangente para ir mesmo todas as comunidades. Por sua vez, o diretor da agricultura no município de Caxiungo, Martinho Capuca, admite que as comunidades sentir-se-ão mais seguras ao tratarem a documentação necessária para serem detentoras de parcelas de terras. Através do processo que a DW fez, fazendo declaração, fazendo croquis de localização, pelo menos cada um já sabe onde começa e onde termina. E nós conferimos a assinatura e a administração desses documentos, não só para fazer o controle. Importa realçar que, a quando da abertura do ano agrícola no município de Caxiungo, o Presidente da República, João Lourenço, considerou importante a obtenção de títulos de propriedades de terras pelas comunidades. Nós temos que resolver um grande problema no nosso país, que afeta sobretudo os nossos camponeses. As famílias não são detentoras de títulos de propriedade das terras que cultivam. À luz da lei, à luz do Estado, elas acabam por não ser proprietárias. E este é um trabalho que vamos ter de realizar no sentido de cadastrar as terras dos camponeses. E José Maria Catiavala, técnico da Ação para o Desenvolvimento Rural em Angola, ADRA, fala dos direitos fundiários das comunidades. A Lei de Terras, aprovada em 2004, defende claramente os direitos fundiários das comunidades rurais, só que não tem sido implementada. E o presidente, ao levantar este aspecto, me parece que é uma posição política de relevância, porque neste momento as comunidades rurais rurais vivem uma situação de insegurança fundiária. É evidente que a terra é propriedade originária do Estado, as comunidades estão lá, são anteriores ao Estado, mas estamos num Estado democrático e de direito, têm que ter documentos. E isto é obrigação do Estado. De recordar que o projeto de gestão de terras desenvolvido pelo Development Workshop DW está a ser implementado desde 2014 e está na sua fase final. E no Ambo, foi executado em 7 municípios. Da Cidade Vida para a Confiança, reportagem é de Arnaldo Sapele. Saudações.